Eu vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Um, dois, três. Eu ri quando soube por aí que você disse que está bem melhor sozinha. Que eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha. Eu pensei, tadinha, eu te esqueço mais rápido do que o keniano faz 100 milhas, mais rápido do que o flash dobra aquela esquina. E pra te provar, e pra te provar, eu vou contar até três e vou te esquecer. Um, dois, três. É, não deu, peraí. Eu vou contar até três e vou te esquecer. O quê? Leandro Leal, o pop do Brasil. Eu ri quando soube por aí que você disse que está bem melhor sozinha. Que eu vou sentir saudade do tempo em que você era minha. Eu pensei, tadinha, eu te esqueço mais rápido do que o keniano faz 100 milhas, mais rápido do que o flash dobra aquela esquina. Pra te provar, e pra te provar, eu vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Um, dois, três. É, não deu, peraí. Eu vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Vou contar até três e vou te esquecer. Quer ver? Um, dois, três. É, não deu fazer.